queria ser ponto no long beach, ponto no long beach, ponto no long beach. Aqui poderia ser ponto no long beach, ponto no long beach, ponto no long beach. Aqui poderia ser Compton ou Long Beach. Bala pra trocar de monte, sobra de apetite. Armado plenamente, vários pente vem no kit. Rap nacional independente, o terror da elite. Organizado o ritmo, na rua a chapa ferve. Por que você tem medo? Tem medo é porque deve. O disco legítimo, a fênix na febre. Não dá pro ser cuspir, negue no copo que cê bebe. Há anos nossa forma de protesto quer respeito. O som que vem dos pobres, vem dos pretos, vem do gueto. Dinheiro traz problema, quem quer ser milionário? Pra casa do caralho, rap universitário. Meu ritmo é legítimo, não tem pra ninguém. Nosso inimigo é íntimo, vocês sabem quem. Sou crítico dos críticos, a treta vai além. Quem fala o que quiser, ouve o que não quer também. Vem dos homens de preto, vem dos negros de Campinas. Meu respeito interior, vem dos mano, vem das minas. Minha consciência humana, meu sistema é negro. Cada rima vale um tiro, um gatilho em cada dedo. Chame gangsta de bandido, porque o rap é nacional. Underground é o caralho, como disse o Marechal. Poderia ser ponto no long beat, ponto no long beat, ponto no long beat. Poderia ser ponto no long beat, ponto no long beat, ponto no long beat. De calça larga e toca, pra Loki a ideia é pouca. Gangsta rap, moleque, hino dos vida louca. Eu sou aquele que o nome já te faz tremer. Eu sou aquele que cê ouve, mas finge não ver. Entre beco e viela, barra com a luz de vela. Entre trutas e tretas, representa a favela. Eu sou o ritmo que corre livre na quebrada, que faz moleque ter orgulho mesmo sem ter nada. A canção do sem voz é nós, sou rápido e lento. Me juntei com mais três, que se fez movimento. Eu nasci do tormento, da falta de opção. Eu cresci elemento, mas eu sou rei na nação. Foda seu flow, seus panos, seu beat ou levada. Pra nós nunca mudou. Mano, ou é rap ou é nada. Um milhão de rimas não faz de você MC. Um milhão de rimas, só rimas me matam de rir. Quero mais que talento, não palavras ao vento. Revolução só no seu, não no meu movimento. Aqui poderia ser ponto no long beat, ponto no long beat, ponto no long beat. Aqui poderia ser ponto no long beat, ponto no long beat, ponto no long beat. Periferia em coma, da rua meu diploma. Onde a bocuda soma, vocês pediram toma. Quero que a moda foque e que se foda a moda. É a mesma treta, Loki, só muda o idioma. Tiras e tiros, bandidos fudidos. Vidas e balas perdidas em todos os sentidos. Tampe os ouvidos, consequências terríveis. Imprevisíveis níveis, soldados invisíveis, mas todos conhecidos. Olha a sua volta, me diz o que você vê. Sem colete ou escolta, mas são iguais a você. O que o sistema solta, volta, porque tem que ser mais um na multidão. Dão corda pra você morrer. Sem empate, cheque mate, o real combate. Mente engatilhada e na calada, os cachorro late. Como chumbo, bumbo bate, piso fundo, vagabundo. Minhas rimas contra o mundo, as ruas contra a SWAT. Se a guerra é civil, não importa a nação. Contra o sistema hostil, o rap em ação. Só acender o pavio, me diz quem é um vilão. Um 11 de setembro por dia no Paquistão. Aqui poderia ser ponto no long beat, ponto no long beat, ponto no long beat. Aqui poderia ser ponto no long beat, ponto.